5826. Cheque trem, livre pouso, pistão no 070 graus, 139. Livre pouso, tem trem baixar travado. Azul 4040, decolado 30, controle 120, decimal 8. 108, boa tarde. Torre Salvador, Cordial, bom dia. Trip 5217, estabilizado o ILS. Trip 5217, bom dia. Repete iniciando marcha de travado. Morar mais próximo, marcha chegada, 5217. A rádio é o telefone 289 e o estimado é o 05 da próxima. Ciente, subindo para o 060, Juliette Santana. Rádio 089. Ciente, copiado. Aguarde para prosseguir na radial após a árvore, Juliette Santana. Localizador 3259. Localizador 3259. 3259, deixe manter 2000, autorizado final LS. Aguarde transferência de comunicações. 2000, guardão, transferência 3259. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4040, decolou o perfil da EL. Azul 4040, contato, vigilância, sub mantém nível 340 na saída da EL Lida, Point Bridge. Ciente da EL Lida Bridge, subindo para o 340, Azul 4040. 219, Wesley Brown. Salvador, bom dia. 5826, Brona, está autorizado. Táxi de Alfa Gilete, posição 02 do Pátio 1. Alfa Gilete, 02. Dois, um, sete, livre pouso lá no 0, vento 090 graus com 119, altímetro no 093. Estado no 013, livre pouso, cabeceira no 035. Estou olhando o site baixado e checado. Boa. Oi, Salvador, bom dia, 3859, estabilizado, final LS X3 da pista no 0. Bom dia, 3859, reparte externo. Contará, já serra, 3859. Firmo, no atraso no setor, estaria prosseguindo na rádio de saída, subindo sem restrição 060. Max Gilete Romeu, visual com Airbus próximo ao externo. Visual, senhor, mas agradece a colaboração, não vai precisar retornar para o sobrevoo. Vai descer até aqui, linha do litoral, até o farol da barra e se coordena com o controle. Sente, chão em controle, 120 decimal 8, bom voo. 208, graças, bom trabalho. Externo, 3859. 3859, aguarde, pista livre. Guardando, 3859. Controle Mike Juliette Romeu. Seguindo o visual até o farol da barra, Mike Juliette Romeu. Prato Romeu. Mike Eco Delta, informação em curso hotel, agora de cópia. Solo é o Trip 5219, livrado, tu escuta. 5219-5217, muito bom dia, está autorizado para seguir táxi via Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1. Alfa Juliette 14-5217, corrigindo. O Mike Águia com Delta Manati, 1000 pés, confronto, cópia. Está autorizado Manati, 1000 pés, decola no 7, curva direita, no corredor Axé. Controle Salvador, opere 120, decimal 8 e o transponder 0125 padrão. Soldado, poderia confirmar pessoas a bordo? Soldado, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, 44, estacionamento táxi, torre 11895, ajuste no 013, bom voo. Jamaica Eco Delta, prossiga. Autoridade, chama para o táxi. Solo 37, livra direita, solo 121, decimal 9. Livra direita, ambos no lado 7359. Solo, bom dia, 3259, Adriano. São 3859, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette para a posição 09 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 09 do Pátio 1, 3859. Azul 4040, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Chama Recife, 1251, alternando 3325, azul 4040, bom dia. Martilete Romeu, controle. Agora na fonte nova, senhor, vai retornar para pouso no Serra Ranger, com isso via litoral. É. altímetro no 0 no 3, livre traction para ingresso. Salvador Ocean, 6285 na posição 01 no push back estacionamento. Está autorizado se tiver acionamento, implantado. Autorizado, 25. Graças a parte alinhada e pronto. Salvador Azul 4299, gente da hotel solicitou 340 com a gente. Azul 4299-340 Campinas, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Campinas, nível de voo 340, decola 110 com curva direita na saída da El Lisa Bridge, onde intercepta a Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8 e o transponder 5470. Autorizado Campinas no 340, decola no 0, curva direita a foto, Israel Leda Brito, Campos do Luno 6, BHZ Trive, e a rota, controle 208, transponder 5470, azul 4299. 4298, protegimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Camarada, azul 4299. Tango Zulu, prossiga. Sente livre o taxa, chama para ingresso na 17. Delta decolado aos 46, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado. Sou Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Delta, controle Salvador, mantém controle do ar. Matará com as pés visuais, pai, que é com Deus. Essa está em controle. Desça em condições visuais, um atraso conhecido no setor, reporte cruzar o nível 040. Salvador, bom dia, 6311, centro de informação, hotel. Janela 31, controle do Salvador, sendo identificação, desça para 4 mil pés, autorizado, chegada bom, altímetro no 0 no 3. 4 mil na bom e no 0 no 3 é o ajuste, 6 3 no 1. Curso táxi 1902 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Goiânia. Oceano 6225, está autorizado o táxi via Taxi India. Ponto de espera do 10, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro no 03, bom voo. 7903, 118, decimal 95, ponte de da 10, Oxa 6225. Uma boa tarde, bom dia. Lima chama Sol 121, decimal 9. Bom dia, 6225, a linha decola da 10, vento 100 graus, como 3 nós. A linha decola da 10, China, 6225. Vigi, onde intercepta peso 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle a PL 120, décima 8 e o transponder 5512. Da Leida 30, 10, com a direita 208, perdão, Alta Zulu 16, BHZ, Trive, após conforme a rota da pista, 208, controle 5512, transponder. 3663, procedimento correto, estamos prontos para o feedback, seu aumento. Camarada. Está autorizado contornar o pátio principal até o pátio 3. Decolado ao 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia. Informação local executada. Sempre mantenha condições vagas, 1.500 pés, reporte parede para ingresso no corredor enterrado. Salvador, bom dia, Chanel 225, decolado, bom. Chanel 225, contato radar na decolagem, suba para o nível 320 na saída MOM. 320 na MOM, Chanel 225. Colo 605, 360 Galeão, pronto, cópia. Irmão. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva à direita. a saída da El Leda Vidi, onde intercepta pelo Luna Zero, após ESMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle de APR 120.8 e o transponder 5502. Utilizado Galeão, Ninja 360, comprar com rota do plano de boa, aperto do 1-0, depois ESMAP, decola da pista no 0 após curva direita, saída da Euleda, abrindo transponder 5502, controle após no 208, boa no 60. Rono 605, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback do treinamento. Gol 923, está autorizado, chama para o táxi. Seu Tatar, poderia confirmar a parte de pista que decola? Controle 6301, passou bom. Se possível, autoriza por meio para o projetar. Negativo. É o Leda Bridge, onde está certo o Zulu 16. Após, conforme rota. Controle APR 120.8 e o transponder 5441. Primeira curva à direita. Se eu tava de cotejamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Nada bom. Gente, só na meditar, se chama em torre 118.95, ajuste altímetro no 0 no 3. Atingi 4.000, 6.3.1.1. Entra o acionamento 3.1.1, desça até 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. Temos tráfego no corredor visual do Salvador, a 1.500 pés. Charlie 1.50. Desça até 3.000, na chegada bom, tem o 6.3.1.1, ajustado meio direito. Salvador, agora 923, está com 192 a bordo, 4 horas de autonomia, apenas galhão, pronto, tá? Pro 1923, está autorizado, táxi via pátio 1, taxiway Índia, ponto esperado 10, chame torre 11895, com ajuste no 0, no 3, apenas confirmando 192 a bordo. Afirmativo, 192 a bordo, sali de táxi via pátio Índia, 195, está com 0, no 3, com 1993. 3 do 9. Sim. Papapá, Lima, Papapá, controle, Salvador. Entra com quinto tipo de aeronave, você cruza a bordo? Entra com quinto tipo de aeronave, mantenha condições do ar, reporte e... para o pouso. Quinto Valência vai reportar no cruzamento da Bahia, ok? Certo, reporte através de Veracruz. Reportar através. Oxalá M3 no 1, está autorizado a final do procedimento elétrico, previsto no 0, desça para 2 no pé, reporte estabilizado. 2000, reportada estabilizada, autorizado para 5 metros, estou no 0, 63 do 1. 0, copia. Confirmo. Está autorizado, Brasília, nível de voo 380, decola da 1-0 com curva direita, na saída A, por elétrico, via up do 1-10, após a pino, após direto. Controle PR 120, décima 8 e o transponder 5503. TAM 3304, autorizado Brasília 380, B317. Decola da 1-0. Confirma saída, senhor. Fica a transição elétrica, com curva direita após. Controle 208, 5503, transponder. Saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Ok, Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. TAM 3304, chama o pronto se tiver questionamento. Chora. Gente, o escritor Charlie, a autorização para o início do táxi chama Torre 1-1895. 1-25-45, alterna 1-26-85, tem um bom voo. São dois informações em curso hotel, está autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 1-0.